Uma boa noite a todos. Boa noite. É maravilhoso estar aqui com vocês. Vamos abrir a Bíblia, Salmo 119, verso 105. E eu estou muito feliz que cada um de vocês está aqui essa noite para a gente começar uma jornada de estudos da Bíblia e faça planos de, pela graça de Deus, estar aqui durante toda a semana. Eu sei que é complicado. Criança, trabalho, estudo. Alguns já não estão mais de férias, né? E a gente sabe que a vida não é fácil. Mas façam planos de estar aqui e que Deus fale o coração de vocês essa semana. Nessa semana nós vamos estudar, desde hoje até o sábado que vem, o Salmo 119. E o primeiro tema que eu trouxe para vocês diz assim: quem é o Deus do Salmo 119? Então, com a Bíblia aberta, assim vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Oremos. Papai do céu, eterno, maravilhoso e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença na nossa vida, Pai. Que a tua misericórdia se renove neste momento na nossa vida, perdoando os nossos pecados e transformando o nosso coração, Pai. Nos ajuda a ouvir a tua voz nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 119 é um dos textos individuais mais interessantes da Bíblia. O Salmo 119 é feito de 176 versos. É um texto grande, não é um texto pequeno. E a sua grande extensão é, porém, um dos segredos da sua riqueza e também da negligência dos pregadores a seu respeito. De forma geral, os cristãos se sentem bastante intimidados em pregar sobre o Salmo 119, limitando-se a citar uns poucos versos mais famosos, presentes nesse Salmo como o verso 105. E a Bíblia diz assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem aqui já conhecia esse texto? Levanta a mão. Olha, a maioria de vocês, 99% de vocês já conhecia. Agora, quem já ouviu um sermão inteiro sobre o Salmo 119? Levanta a mão. Zero pessoas? Perceba, né? Um versinho lá no meio a gente conhece. Agora, o Salmo, muitas vezes a gente não conhece. Os 176 versos do Salmo 119 estão divididos de forma poética em 22 sessões de 8 versos cada, sendo que cada sessão de versos começa com uma mesma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, e o camarada que foi compor esse hino, que é um hino, né, era um louvor, ele fez 8 versos para cada letra do alfabeto. Ou seja, cada letra desses versos começa com a primeira letra, depois com a segunda, depois com a terceira. No nosso alfabeto seria assim: 8 versos que começam com a letra A, 8 versos que começam com a letra B, depois letra C, D, até o Z. Por isso que ficou um texto grande. Se você multiplicar 8 vezes 22, vai dar os 176 versos. Se diz que em hebraico, esse Salmo 119 tem 176 palavras. Mas na verdade, o texto que a gente tem 177. Aí os estudiosos lá debatem a respeito de um erro em um dos versos, que dobrou uma das palavras e ficou uma palavra a mais. Mas originalmente, provavelmente, esse texto tinha 176 palavras. Ele é uma obra literária muito bem construída, muito bem feita. Um poeta escreveu esse texto. No livro Desejado de Todas as Nações, página 398, Ellen White atribui a autoria do Salmo 119 a Davi. Mas essa não é uma informação bíblica. O texto bíblico não apresenta quem teria sido seu autor de forma explícita. Isso não acontece no texto bíblico. Mas Ellen White, provavelmente seguindo a tradição, não nenhuma revelação especial, ela afirma que o Salmo 119 foi escrito por Davi. Pode passar. Agora, a pergunta do nosso Salmo. Quem é o Deus do Salmo 119? A nossa atenção agora será direcionada a algumas descrições, diretas ou indiretas, a respeito de Deus no Salmo 119, para a gente aprender mais sobre quem Deus é. E deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês. A nossa visão a respeito de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Quem é Deus para você? Deus é bom ou é mau? Deus está presente ou ausente da sua vida? Deus tem palavra ou ele não tem palavra? Deus, ele tem promessas ou ele não tem promessas? Deus tem uma lei ou Deus não tem nenhuma lei? E eu poderia fazer muitas outras perguntas. Deus se importa com a sua família ou Deus não se importa? Deus se importa com a tua vida financeira ou não se importa? Deus está presente no teu namoro, no teu casamento, ou não está presente no teu namoro nem no teu casamento? Deus é importante na criação dos seus filhos ou não é? E eu poderia fazer muito mais perguntas. E a resposta que você der a respeito de quem é Deus para você são as perguntas mais importantes da nossa vida. Porque se a gente responder, Deus não se importa comigo, a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus não tem lei e coisas desse tipo, a nossa vida vai estar desnorteada. Verdade ou não é? A gente não crê, não tem parâmetro, não tem princípio. A gente não acredita na presença de Deus, na oração, no louvor. E quem não acredita na oração, não ora. Quem não acredita no louvor, não louva. Quem não acredita na palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus. E ao invés da gente se aproximar de Deus, às vezes a gente se afasta dele. E a Bíblia se torna um livro que a gente tem em casa, mas não conhece. E essa noite, eu queria mostrar algumas coisas sobre Deus para você. E a primeira delas é, Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 119. Vamos ler muitos versos desse texto hoje. E o primeiro deles é o verso 72. Olha só que palavra interessante, quando o salmista diz assim: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Deus, ele tem uma boca através da qual ele fala, e só quem fala é um ser pessoal. Verso 103. O salmista diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Uma coisa doce. As mulheres podem pensar em chocolate, né? Se diz por aí que a mulherada adora chocolate. Eu não sou mulher, não sei. As palavras de Deus são mais doces do que o chocolate. Verso 140. E o salmista diz assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Então eu trouxe aqui três versos simples, falando que Deus tem palavra, que Deus fala, e essa é uma condição essencial de um ser pessoal. Um ser inanimado ou uma energia não fala, a luz não fala, pedra não fala, flor não fala, grama não fala. Existe uma gama de coisas na natureza que não falam. Agora, os seres pessoais falam. E talvez o maior exemplo é o ser humano. Os animais, etc., eles têm linguagem também, não no mesmo nível que o ser humano. É por isso que, para representar Deus no mundo, Deus colocou quem? O ser humano. É o ser humano que tem emoções, fala, sente, anda, vive. E é o ser humano que representa a Deus neste mundo. Agora vamos ler do verso 33 até o verso 39. E eu queria mostrar para vocês várias características de Deus como um ser pessoal, para que isso fique muito claro na sua mente, para que você entenda quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus do Salmo 119, quem é o teu Deus. Aí a Bíblia diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e eu guardarei a tua lei, de todo o meu coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua justiça. Venha também sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação, segundo a tua promessa. Nesses vários versos, a gente tem uma imagem de Deus muito interessante. Deus é um professor que ensina. É maravilhoso ser ensinado por Deus. Você não sabe amar as pessoas? Se matricule na classe desse professor que ama todas as pessoas. Você não sabe perdoar as pessoas? Se matricule na classe desse professor que perdoa todas as pessoas. E Deus nos ensina. Ele é um ser pessoal, pega a gente pela mão. E a gente vai errando, ele vai corrigindo. A gente vai pecando, ele vai passando a borracha. E Deus vai ensinando a gente. Além de ensinar, Deus dá entendimento, inteligência, sabedoria. Coisas que não são nossas por nós mesmos, Deus nos dá. Também Deus guia a gente pelo caminho. Deus conduz a nossa vida. Deus vivifica. Às vezes a gente está morto em pecado, está escravizado por vícios, por problemas, por medo, e Deus dá vida, Ele vivifica, e Deus julga. Deus, Ele sabe a verdade a respeito de tudo, e Ele dá os seus juízos. Isso é bom, aquilo é mal, isso é certo, aquilo é errado. E somente um ser pessoal tem capacidade de fazer essas coisas todas. Somente uma pessoa pode estar diante de uma situação e conseguir discernir ou julgar o que é certo ou errado. E Deus consegue fazer isso de forma perfeita. Uma outra ideia interessante é que Deus, Ele tem sentimentos. Olha aí o verso 64 do Salmo 119. O salmista diz assim: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Verso 65. Tens feito bem ao teu povo, Senhor, segundo a tua palavra. Verso 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Várias vezes o salmista descreve uma realidade. A realidade de que Deus é bom. Deus tem bondade no coração. E sabe que a bondade, ela pode ser esmiuçada em inúmeros sentimentos diferentes: compaixão, misericórdia, querer o bem, certo? Tudo isso é bondade. Não faria nenhum sentido a gente dizer que Deus é bom, mas não tem misericórdia de ninguém. Ele seria bom se Ele não tivesse misericórdia de ninguém? Claro que não. Então o fato de Deus ser bom revela uma ampla gama de sentimentos no coração de Deus. Amor, piedade, fraternidade, amizade, alegria, paz. Tudo isso existe no coração de alguém que é bom. E Deus é bom. A segunda ideia que eu quero mostrar para vocês a partir do Salmo 119 está na contramão daquilo que muitos pensam a respeito de Deus. Existem pessoas no nosso mundo que elas acreditam que Deus existe, mas elas concluem que Deus não faz nada na vida delas. E em geral elas concluem isso por quê? Porque Deus não faz a vontade delas. Então, se Deus não faz a minha vontade, Ele não faz nada na minha vida. E vocês podem achar que não, mas tem muita gente no nosso mundo que pensa assim. Deus esqueceu, Deus abandonou, Deus jogou isso aqui lá no mato, lá no esquecimento, e não está nem aí para o que acontece nesse mundo, na nossa vida. O Salmo 119 nos ajuda a entender que a verdade é o oposto disso. Verso 126, e a Bíblia diz assim, olha: Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. É tempo de Deus intervir, ou seja, Deus intervém na realidade. Verso 151, a Bíblia diz assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ao contrário do que a gente pensa, que Deus está longe da gente, a verdade é o contrário, Deus está pertinho. Mas pelo pecado existe um véu que separa a gente dele. Deus está aqui essa noite, mas nenhum de nós consegue ver. Mas Ele está perto. É assim que Deus é. Verso 114, a Bíblia diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Livro de Atos, capítulo 17, diz algo muito interessante: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Texto muito interessante. A gente vive em Deus, e pela fé, quem crê em Jesus, Deus vive na gente. Uma relação maravilhosa com o Deus da realidade. A terceira ideia a respeito de Deus é que Deus é o legislador. É Ele que estabelece a lei, que decreta o que é bom, o que é mal, o que é pecado ou o que é justo. Verso 1 do Salmo 119 diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Deus, Ele tem uma lei na qual a gente deve andar. O verso 138 vai dizer assim: Os teus mandamentos, os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Deus, Ele tem uma lei que Ele impõe sobre nós. Mas antes que você se irrite e diga assim: o que Deus tem a ver com a minha vida para me mandar fazer isso ou não fazer aquilo? A Bíblia diz que Ele impõe essa lei com suma fidelidade, com retidão. Ou seja, em outras palavras, Deus sabe o que faz quando dá a lei para a gente. E rapidamente nós podemos perceber a sabedoria de Deus por detrás da lei. Eu vou dar poucos exemplos para vocês. Imagine que o ser humano lesse na Bíblia um dos mandamentos de Deus, que diz: não furtarás. E toda a humanidade entrasse assim num concerto, uns com os outros e com Deus, de obedecer esse mandamento. Ninguém mais ia ser ladrão. Nenhum ser humano. A obediência a esse simples mandamento iria mudar a face da terra. Quantos milhões ou bilhões de dólares são gastos com portão, porta, corrente, cadeado, seguro, banco e sei lá mais o quê, para tentar proteger a nossa vida de quem? Do ladrão que não guarda os mandamentos de Deus. Então, se a humanidade obedecesse só esse mandamento, essa obediência iria transformar a face do mundo inteiro. Olha a sabedoria por detrás dos mandamentos de Deus. E eu posso dar outros exemplos. Deus falou assim: não cometerás adultério. Vamos pensar que todos os casais do mundo se unissem e fizessem um concerto com eles, entre si e com Deus, e dissessem assim: nós vamos ser fiéis um ao outro e não vamos cometer adultério, nós não vamos trair ninguém, vamos ser fiéis. A obediência a esse simples mandamento iria transformar a vida familiar de bilhões de seres humanos que estão machucados pelo adultério na vida dos pais da família. Quantos filhos cresceram sem o pai ou sem a mãe? Porque o pai ou a mãe decidiram não obedecer o mandamento de Deus. Quanta frustração, dor, decepção, mágoa, tristeza o adultério já realizou no nosso mundo. É um valor infinito. Nós não temos nem como calcular o tamanho do sofrimento que o adultério causou na vida dos seres humanos. Você acha que Deus está brincando quando Ele dá uma lei? Você acha que Deus lhe dá a lei para te maltratar, para fazer mal a você? Pá, eu queria tanto adulterar, eu queria tanto ser ladrão, eu queria tanto ser mentiroso, eu queria tanto trabalhar no sábado, eu queria tanto viver em cobiça, inveja. Ah, mas esse Deus malvado não me permite nada disso. Que Deus ruim, né? É o que as pessoas pensam. Que Deus é muito ruim ao dar a sua lei. Mas a verdade é o contrário. A outra ideia que eu queria colocar no coração de vocês é a ideia de que Deus, o Deus do Salmo 119, é o inimigo do mal. Dá uma olhadinha no verso 21 do Salmo 119. Aí a Bíblia diz assim: increpaste, ou na outra tradução, abateste os soberbos, os malditos, que se desviam dos seus mandamentos. Verso 78. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. A Bíblia diz que o Deus do Salmo 119, ele abate o soberbo, ele envergonha o soberbo. A soberba aqui é um retrato do pecado e do mal. O soberbo é o arrogante, é o agressivo, é o maldoso, é o maligno, é o impuro, é o assassino, é o ladrão, é o transgressor. E Deus abate quem é assim, e Deus envergonha quem é assim. Já pensou quando Jesus voltar e ele colocar os salvos e os perdidos diante dele, e todos aqueles perdidos vão ter trocado o céu pelo quê? Por sexo? Por dinheiro? Por futebol? Por palavrão? Por mentira? Não é tudo muito vergonhoso? Não é tudo muito pequeno? Não é tudo muito ruim o que eles fizeram? Claro que é. E eles serão envergonhados. Mas para não envergonhar ninguém, para não destruir ninguém, porque não é o objetivo de Deus envergonhar ou destruir, a Bíblia diz que ele não tem prazer na condenação dos injustos. Para não condenar, a Bíblia diz que o Deus do Salmo 119 é o Salvador. Deus é justo. Verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Olha que interessante o salmista dizendo para Deus: Senhor, o Senhor é justo, e quando eu sofri, o Senhor foi correto. Eu mereci. Verso 137. A Bíblia diz assim: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Verso 164. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Vocês já pararam para pensar quanto que é difícil você dar um juízo justo? Pensa num ladrão. A gente acha muito ruim, né, que exista um ladrão. A gente não gosta que ninguém roube a gente. Você sabe por que um ladrão se tornou um ladrão? Você conhece a família dele? Você conhece a história dele? Você conhece a saúde dele, se ele tem uma saúde mental boa? Às vezes, a gente julga um ladrão como se ele tivesse tido as oportunidades todas de ser honesto, mas não quis. Como se ele tivesse tido todas as chances de ser saudável, mas não quis. E a única coisa que a gente vê num ladrão é um vagabundo. Mas será que Deus vê assim? Será que esse ladrão, ele não foi criado com um pai que muitas vezes errou, e grande parte do problema dele é culpa do pai? Não quer dizer que ele não tem culpa. O ladrão tem culpa, ele é pecador, ele está pecando. Mas entendam que dar um juízo sobre as razões das pessoas é muito complicado. A gente não sabe o que aconteceu para aquela pessoa ser assim. E Deus consegue julgar de forma justa e perfeita. Deus sabe onde está exatamente o problema daquele ladrão, o pecado daquele ladrão e todas as circunstâncias que rodearam ele. Deus não culpa aquele ladrão pelos pecados do pai dele, ou de Adão, ou de quem quer que seja. Deus culpa ele pelo pecado dele, porque Deus sabe julgar de forma perfeita, mas nós não sabemos. Chega uma hora, Jesus está numa cruz, e tem dois ladrões, um do lado, outro do outro. E a Bíblia diz que um desses ladrões vai estar aonde? no paraíso de Deus. O outro não. Quais são as razões de Deus para levar um para o paraíso e deixar o outro? Só Deus sabe. Mas Ele sabe. E a palavra dEle diz que Ele é justo. Ele sabe o que faz. É o Deus verdadeiro. Além de ser justo, e a gente fica com medo de Deus ser justo, né? Então, já que Ele é justo, é aí que eu vou para o inferno mesmo, né? Sou pecador, Ele é justo, estou perdido. Além disso, a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Verso 41. Aí o salmista diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Verso 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Verso 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Verso 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia, e ensina-me os teus decretos. Verso 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Repete muitas vezes, né? E eu nem garanto para vocês que eu li todas as citações. Li algumas para mostrar para vocês que o Salmo 119 nos apresenta um Deus que tem misericórdia. Piedade pela miséria do outro. Você se sente uma pessoa miserável? Essa é uma questão delicada. Em geral, miséria é sinônimo de pobreza. E aí a gente imagina as pessoas naquelas situações da maior pobreza possível. Pessoas comendo lixo. Coisa terrível, uma miséria terrível. E Deus tem misericórdia dessas pessoas. Piedade pela miséria. Agora, você acha que os atores e atrizes de Hollywood não são miseráveis? Sabe quantos milhões de dólares tem na conta desse povo? Eu não sei. Mas são muitos milhões de dólares. Eles não precisam comer lixo. Eles podem comer o que eles quiserem, inclusive. Mas será que eles não são miseráveis? Será que uma pessoa que mente não é uma pessoa miserável? Será que uma pessoa que vive na imoralidade sexual não é uma pessoa miserável? Será que uma pessoa que vive para glorificar o pecado e o diabo não é miserável? Deus tem misericórdia. Piedade da miséria dos atores e atrizes de Hollywood, da Rede Globo, ou de qualquer outra emissora, ou canal, ou poder nesse mundo. Deus tem misericórdia dos ricos deste mundo, que pensam que são ricos, mas na verdade são miseráveis. Também o Salmo 119 apresenta Deus como Salvador, aquele que salva. Verso 81. E a Bíblia diz assim, olha: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Verso 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Verso 123. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Para mim, uma das imagens mais lindas a respeito de Deus é como aquele que salva. Poucas imagens são mais bonitas do que essa. Eu também creio que Deus é um juiz perfeito, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, tudo maravilhoso. Mas tudo isso se concentra na atividade de Deus em salvar. E a salvação inclui perdão, justificação, santificação, glorificação. Envolve arrancar a pessoa da profundeza do pecado e fazer ela fiel e feliz e cada vez crescendo mais até a glorificação quando Jesus voltar. Olha que processo lindo. Já pensou Deus pegar uma pessoa que está comendo lixo e trabalhar com ela e colocar no coração dela a fé, tirar ela do lixo e levar ela para a mansão celestial e eterna? E você pode ter certeza absoluta que alguma pessoa na face dessa terra que já comeu lixo, um dia vai estar no céu de glória eterna. Não é lindo saber disso? Porque Deus salva. Não é lindo saber que existiram pessoas no nosso mundo que foram diagnosticadas com doenças horrorosas. Você vai visitar a pessoa no hospital, ela está toda entrevada, fedendo, morrendo. Uma situação que a gente não gosta de ver. E Deus, Ele vai visitar pessoas nessa situação e salva. E um dia essas pessoas vão ressuscitar. E sem doença, vão viver perfeitas e felizes para sempre. Porque Deus salva. É uma imagem linda. E como é que Deus salva? Deus salva pela graça. Salmo 119, verso 58. E a Bíblia nos diz assim: imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. O meu apelo essa noite é para você. Perceba quanta coisa rica a gente encontrou em um salmo. Às vezes, irmãos, a gente trata a Bíblia como um livro que não tem nada para falar para a gente. Mas quando o Espírito Santo age, a Bíblia tem muito o que falar para a gente. Eu não pretendo ter contado nenhuma novidade para vocês. Vocês conhecem esse Deus, vocês têm a palavra dEle na mão de vocês. Mas eu também tenho certeza que essa noite Deus visitou vocês para relembrar vocês o quão grande e maravilhoso é o Deus a quem vocês servem. E essa semana eu quero fazer um convite para você. Você quer conhecer mais da palavra do Deus do Salmo 119 essa semana? Nós vamos nos reunir aqui. Se tiver uma pessoa, eu vou pregar para uma pessoa. Para mim não tem problema. Eu me sinto muito bem pregando para uma pessoa, para 10 mil pessoas, para 50 pessoas, para 10 pessoas. Para mim não muda nada. Essa semana eu vou pregar aqui nessa igreja. E eu quero fazer o apelo para vocês virem aqui, não por causa de mim. Eu não sou bom, eu não tenho poder, eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer para vocês. Mas Deus tem. O Deus que é bom, Deus que é misericordioso, o Deus que é o Salvador. Ele tem coisas para oferecer para você e para mim essa semana. Para a gente crescer, para a gente estar juntos. E o apelo é que você venha e traga pessoas para conhecer mais a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é algo maravilhoso que transforma a nossa vida. E quão bom é caminharmos juntos em direção a conhecermos mais de Deus. Vocês vão ficar impressionados com a grande quantidade de coisas que vocês vão aprender essa semana por causa do Salmo 119. Eu não vou ler só o Salmo 119, vamos ler outras partes também. Mas principalmente o Salmo 119 vai ser o fundamento de tudo que a gente vai ler. Então, se você também tiver tempo hoje à noite ou amanhã e quiser dar uma lida no Salmo, dá uma lidinha. Eu creio que em uns 20 minutos de leitura aí, meia hora, você lê ele inteiro. Ele é grande, né? Então não é rapidinho. Mas, se você quiser, fica o desafio para você. E essa semana nós vamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. O meu apelo, então, não vai ser para você levantar, para você se colocar de joelho, para você vir à frente. O meu apelo vai ser atendido amanhã à noite, 15 para as 8. Aí eu vou ver quem atendeu o apelo ou não. Não se sinta mal se você não quiser ou não puder vir. Todo mundo é livre, tá bom? Mas amanhã eu vou ver quem aceitou o apelo. Aqui, 15 para as 8, pela graça de Deus. Vamos terminar esse culto louvando o nome de Deus? Papai do céu, maravilhoso e eterno, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso na vida de cada um de nós, Pai. Amém. Vem nos ajudar, Pai, nas nossas lutas, dificuldades, problemas, e que essa semana seja uma semana de salvação na nossa vida, Pai. Dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu poder. Traze-nos aqui essa semana para aprendermos mais de Ti, para aprendermos a morrer para este mundo e viver para a Tua glória, Pai. Dá-nos a Tua paz, protege-nos na volta para casa e faze-nos fiéis e felizes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.